Oi, poderia coordenar junto ao centro, nível 4 no 0, pulgou 1805? Aguarde. Foi a. Autorizado, vou no 7 no 4, chame táxi. Bora, táxi, 2-7-1. Boa noite. 05, negativo nível 4 no 0, mantém o nível 370 como final e suba restrito ao nível 350. Aqui é restrito ao 350, o 39 também não está disponível? Vou confirmar, só um minuto. Obrigado. Objeto 2746 desce para 2000 pés, está autorizado ali, ILS, aporte localizador. 2000, rapaziada, lá. Will, no 805, vai direto Zipar. Direto Zipar, voo 1805. Voo no 805 sobe para o nível final agora, nível 390. Ok, obrigado. Ao nível 390, na prova de Zipar, voo no 805. Doletan 3152, pode voar Aracaju? Salvador? É o TAN 3152, possível voar Aracaju. 3152, chame Recife, na frequência 12085, alterne 2545. 25? 12685 a primeira e 12545 a secundária. 3685, 2545, obrigado, bom dia. Bom dia. O no 805, suba agora restrito ao nível 250. Restrito ao nível 250, gol no 805. 805, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45, o 1805. É, Recife 2085, 12545, gol 1805, boa noite. Boa noite, bom voo. Chame para decolagem no ponto espera da 10. No ponto espera, gol 1714. O voo no 896, o portão é o 04, ingresse na Juliette, fique atento à saída do Boeing da companhia. 04, ciente da ingressão à Juliette e ciente do Boeing da companhia com nós 96. Salvador, voo no 714, voo ponto espera. Gente, voo no 714, autorizado, alinhar e decolar da 10. O vento é 120 graus, 08 nós. Autorizado, alinhar e decolar, voo no 714. Voo no 714. Gente, tá livre da colagem. Voo no 714, pista 0, vento 130 graus, 79. Livre, voo no 7. Torre, boa noite, Webjet 6746. Jet 6746, continue na aproximação, o ajuste é 1017 e aguarde a autorização de pouso. 1017, aguardando. Decolado aos 30, chame o controle, 120 decimal 8. 208, voo no 714, grato. Webjet 6746, livre o pouso, 10, vento 120 graus, 089. Livre o pouso no 06746. Outro contato radar, sub mantém nível de voo 230, sai da PUC. Bom dia, do Gol 06, com informação Bravo, já teria a cópia pra gente pra Campina Grande? Sim, mais um instante, Gol 06, aguarde só mais 5 minutos pra cópia. Tudo bem, quando estiver disponível você pode chamar a gente que tá na escuta, tá bom? Ok, será chamado assim que o plano chegar, o Gol 06. Obrigado. Nada. O Web 6746. No solo ao 33, está livre o táxi via Alfa, Juliette, o portão é o 02. Alfa, Juliette, portão 02, mensagem contato. Salvador, boa noite, Golo 994, cliente da Bravo, autorização Maceió. Eu vou no 994, autorizado, Maceió, o nível é o 350, via Peruísque 58, até Orago, e após direto Maceió, a decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120.8, o transponder é o 5162. Gente, autorizado Maceió nível 350, a Peruísque 58 até Orago, depois direto Maceió, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Salvador 120.8, transponder 5162, com 1994. Tá correto, Golo 994. Reporte para o post e acionamento. Reportará o 994, obrigado. O Golo 606, na escuta para cópia? Na próxima cópia, o Golo 606. Ok, tá autorizado Campina Grande. O nível é o 390. Prossegue na Upper Zulu 10 até Neuma. Após Neuma, direto Campina Grande. Decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. O controle 120.8, acione 5165, o Gol no 606. Autorizado nível 390 para Campina Grande, Viapé Zulu 10, Neuma, direto Campina Grande após. Decola da 10 com curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle 120.8, transponder 5165. Correto, e chame para o pushback assinamento, Golo 606. Barato, no 5. Solo é o 2, é o 6746, confirma o portão pra gente. O segundo, o 02, o Web 6746. 02, obrigado. Na 3170, acione identificação, chegada Mari. Esse mantém a 2.000 pés, esse é o altímetro 1.017, mantém o perfil da chegada mais. 2.000 mantendo o perfil, a chegada mais, volta 3.170. Bono 714, chame Recife, frequência 126.85, bom dia. 2.085, bom dia, obrigado. Salvador, eu tô em 3170, possibilidade de voar direto do Duna? Setup, 3170. Setup. Oi Salvador, para pushback acionamento, gol 1606 no portão 5. Gol 1606, tá autorizado, chame táxi. Maravilha. puxa acionamento, gol 1994, portão 3. Aguarde, gol no 994, devido ao banco da companhia que já finalizou o pushback e vai iniciar o táxi. Aguarde só mais um instante para iniciar o pushback. Gente aguardando, 994. Autotáxi, gol no 606 com 81 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterna Fortaleza. Gente, o gol no 606, tá, livre o táxi em frente, via Pátio Índia, chame no ponto de espera da 10 para decolagem, gol no 606. Táxi em frente, vai chamar no ponto de espera da 10, gol no 606. Coordene com a equipe de solo. Assim que o banho da companhia ingressar na Índia, está autorizado o pushback e acionamento e chame táxi. Gente, assim que o banho da companhia ingressar na Índia, autorizado o posicionamento, chama para o táxi 994. Muito boa noite, gol 1896. Boa noite, gol 1896, prossiga. Ciente da informação ativa, quando possível autorização de tráfego, João Pessoa. Ok, aguarde a cópia, João Pessoa, gol 1896. Foi, escuta 1896. Sova Tango? Próximo ponto de espera da 1-0, está pronto para decolar. Ok, vou no 606, está livre, alinhar e decolar da 1-0, o vento é 120 graus, 99. Livre, alinhar e decolar da 1-0, jogou na 60. Intenções de pista no 0 ou no 7? Só confirmando o gol no 994, está autorizado. Pushback, assinamento, chame aí, táxi. Autorizado, chama para o táxi, 994. Cidador, desvolta, 3170. 3170, complete LS, chame a torre em 1 no 862. 286. Autorizado. Torres, Salvador, é o 131170, boa noite. Boa noite, 131170, a gestão no 016. Continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. Sente aguardando, 3170. Decolado ao 50, chame o controle. 120, décima 8. Vai chamar o controle 120, décima 8. Tenha um bom dia, voo no 606. Bom dia. O TAM 3170, pouso autorizado. Ano 0, venta 120 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, TAM 3170. Voo no 896, para cópia. Siga no 896. Voo no 896, autorizado João Pessoa, nível 370, via Peruísque 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5164. Afirmativo, 370 autorizou.